viajar nos trens da fantasia. Vamos, é legal. É muito bom. Como é que ele faz? Piruí. Piruí, faz o trem da fantasia. Piruí, traz a turma da alegria. Piruí, um mundo novo vamos procurar. Piruí, faz o trem da fantasia. Piruí, traz a turma da alegria. Piruí, no fim do túnel vamos encontrar. Com Patati, Titi, você vai se divertir. Entrar na fantasia e sorrir. Com Patatá, tá, tá, nós vamos viajar. E na próxima estação vamos cantar. Piuí, faz o trem da fantasia. Piuí, traz a turma da alegria. Piuí, o mundo novo vamos procurar. Piuí, faz o trem da fantasia. Piuí, traz a turma da alegria. Piuí, no fim do túnel vamos encontrar. O nosso trem, trem, trem, para em todo lugar. Só não para pra tristeza entrar. E agora vem, vem, vem, vem com a gente sonhar. E a felicidade encontrar. Piuí, faz o trem da fantasia. Piuí, traz a turma da alegria. Piuí, o mundo novo vamos procurar. Piuí, faz o trem da fantasia. Piuí.